EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Arts, se está correto, estava complicado dizer aqui o nome do programa. Nós hoje vamos trazer, dentro das próximas três edições, algo muito interessante para o senhor auditório. É um concerto para sintetizadores, ou Concert for Synthesizer. Quem o compôs foram os White Noise, no ano de 1974. Vamos aqui ouvir esta composição, que se dividirá em quatro edições, por uma questão apenas de tempo. Esta composição dura essencialmente 35 ou 40 minutos. Nós vamos transmiti-la aqui em três partes. Hoje vamos conhecer o primeiro movimento. Na próxima semana vamos escutar o segundo e terceiro movimentos. E na quarta edição, vamos escutar o quarto e último movimento desta composição. Hoje então escutamos o primeiro movimento de concerto para sintetizadores. E assim chegamos, estimados ouvintes, ao término desta edição do nosso Electronic Art. Na próxima semana vamos conhecer a segunda e terceiro movimentos desta obra, então, este concerto para sintetizadores, tocado aqui pelos With Noise em 1974. É uma composição antiga, mas que dá uma ideia das capacidades dos sintetizadores. São diferentes, são mais do que um, mas todos eles conseguem fazer uma harmonia excelente. E esta composição, nós hoje já conhecemos o primeiro movimento, esta composição é apenas uma delas. Vamos ficar por aqui então, despeço-me, desejo a continuação de uma ótima noite, na companhia da Antena Web. EA Antenna Web.